Sim, os resultados nas outras quatro freguesias em que esteve o Concorde, para além da freguesia de Maruja, e também para a Câmara e para a Assembleia Municipal, não nos satisfazem. São até bastante insatisfatórios, devo mesmo dizê-lo, tendo em conta que nós, para a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, para o nosso município, nós, CDU, tínhamos um projeto integrado de desenvolvimento a médio prazo até 2030, portanto, o mais avançado dos programas eleitorais era o da CDU. É evidente que as pessoas não veem na CDU alternativa eleitoral.